sua identificação, deixa eu deixar a dona de ouro para o nível 059. 미국 사람들이 사유지 주시는 조화로 한번 얻었던 말씀을 하면 작성 수고로 매우 감사합니다. uma bem completa, se tiver que ir por um momento, eu vou lá. Ok, chama a torre 295, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. 3662, vai passar onde é certo? 3662, QNH 108, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 99. Ok, livre pouso na 10, 3662. Eu confirmo, é o Wilson ou X-Ray que está em uso? A X-Ray que está em uso. É X-Ray, está certo, obrigado. No solo de 48, direita, 1, 2, 1, decimal, 9, solo, Salvador. 309, boa noite. Retira do Jotag, Ixona 0, não é detectada a redução de altitude em Itaça, autorizado final na SX-8, Ixona 0, passa do lugar. 310, I'll contact the tower at 1-1-9-3, small 5. 995, what's your 6310, then log at 06, so that hit by a right, contact to ground, 121 at small minor. 109, ajuste no 210, ajuste no 08, entrega de estoura atitude em EPAP. Autorização no 68, com 0, contabilizado. Testando em 2018, somente estabilizado no 090. Uma boa noite, Azul 4405, pode se organizar? A linha está separada? Afirmativo. Fechado a linha Nicolau 10, vento 10 graus, 7 nós. Fechado a linha Nicolau separada, zona 0, Azul 4405.